em João Pessoa, precisamente 10 horas e 42 minutos. Rádio Sanhauá, a emissora da Grande João Pessoa. No ar, mais um campeão de audiência. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanhauá apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação: Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio: Federação Espírita Paraibana e ADPB, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. Bom dia mesmo, ouvinte da Rádio Sanhauá. Estamos aqui, eu e você, para mais um programa Nas Ondas do Consolador. Bom dia, Pedro Alves, a voz da educação. Bom dia, Jair Herculano. Bom dia ao nosso público ouvinte do programa Nas Ondas do Consolador. Estamos começando mais um programa aqui pela Super Rádio Sanhauá. Mas vamos ao nosso editorial de hoje, na voz de Jair Herculano, escrito por Jair Herculano. E nós pedimos desculpas aos nossos ouvintes pelo atraso do programa, né? Estamos começando um pouco além do horário. É que nós cedemos um pouco, não é, do nosso horário para a realização da missa em homenagem ao Dia das Mães. Mas no próximo domingo estaremos aqui no horário normal, a partir das 10 horas da manhã. Mas vamos sim agora ao nosso editorial de hoje, escrito por Jair Herculano, na voz de Jair Herculano, o maior e melhor de todos os presentes. Editorial. Como acontece todos os anos, no segundo domingo do mês de maio, comemora-se o Dia das Mães. A elas, todo o nosso carinho, respeito e reconhecimento pelo que de mais sublime existe em nossa vida. É ela que cuida de nós desde a concepção até só Deus sabe. Nada neste mundo é comparável ao amor de mãe. É impossível definir o seu significado. Há quem diga que mãe representa a presença de Deus na Terra. Quando a mulher se torna mãe, sua luz passa a brilhar com maior intensidade. A mulher tolera, a mãe perdoa. A mulher canta, a mãe acalenta. A mulher repreende, a mãe educa. A mulher alimenta, a mãe nutre. A mulher ameaça, a mãe corrige. A mulher sonha, a mãe realiza. A mulher padece, a mãe compreende. A mulher critica, a mãe ampara. A mulher exige, a mãe se doa. A mulher alivia, a mãe socorre. A mulher discute, a mãe concorda. A mulher expulsa, a mãe acolhe. A mulher se envergonha, a mãe se enaltece. A mulher brada, a mãe silencia. A mulher execra, a mãe condecora. A mulher maldiz, a mãe abençoa. Seja qual for a situação em que o filho se encontre, ninguém é capaz de enfrentar e encarar a realidade dos fatos como a mãe. Mesmo que seu filho represente um perigo para a sociedade e que esta, por este motivo, o condene ao mais cruel isolacionismo, a mãe será aquela talvez única companheira que lhe fará companhia em ocasiões permitidas. Mas a condição de mãe não está restrita à consanguinidade, não. A condição de mãe está na mulher que ama. A energia que move a condição de mãe está num sentimento divino chamado amor. Quantas mulheres existem que receberam em seus colos a dádiva de um filho fora da consanguinidade? Quantas mulheres existem que se tornaram mães pelas sagradas trilhas da adoção? Ser mãe adotiva é representar em dobro a divina presença de Deus dentro de si. É transbordar o amor que vence todo tipo de preconceito, paradigmas, convenções sociais. É dizer ao mundo: eu tenho amor demais para dar. Fala-se que as mães desencarnadas, cujos filhos encontram-se em orfanatos, reúnem-se em contrição perfeita com o Criador e transmitem às heróicas mães que adotaram seus filhos vibrações de gratidão e reconhecimento, tornando-se, a partir de então, verdadeiros anjos de guarda dessas maravilhosas mulheres. Os espíritos obsessores também recebem dos espíritos de suas mães constantes eflúvios em forma de oração, a fim de que se libertem o quanto antes das garras da ignorância e retornem ao caminho do bem. Hoje é o Dia das Mães. Mas todos os dias do ano são Dia das Mães. Não adianta tratar mal a sua mãe durante o ano todo e cercá-la de carinho e de presentes no dia de hoje. Com certeza, o remorso fará morada em sua mente. Exerça o seu verdadeiro papel de filho diariamente e faça do dia de hoje um dia especial. Se a sua mãe já partiu para a espiritualidade, acredite que ela continua mais viva do que antes, pois lá é que é a verdadeira vida. Se a sua mãe ainda se encontra aqui encarnada, faça-lhe uma visita. Não pense em presenteá-la. Para sua mãe, não existe presente melhor do que a presença do filho nesse dia. Ela dirá em silêncio: ele lembrou-se de mim. Essa história de presente é coisa de comércio. E o sentimento de filho não se comercializa, nem muito menos o de mãe. Não se sinta triste se o seu bolso não permitir comprar qualquer tipo de presente para ela. Visite-a, abrace-a, beije-a e diga de coração: Deus lhe abençoe, minha mãe. Com certeza, este será, neste Dia das Mães, o maior e melhor de todos os presentes. Começa a crescer. vidraça da janela. Eu olho o arco-íris na esperança de encontrar a visão tão bela. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar. Sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar a visão tão bela. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar. Onde a gente consegue os sonhos realizar. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar. Onde a gente consegue os sonhos. A Rádio Sanyawá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Sanyawá, é hora certa. Veja, pessoas, são 10 horas e 55 minutos. Você está na sintonia do programa Nas Ondas do Consolador. Você quer entrar em contato com o programa agora, neste momento? Manda uma mensagem de texto através do seguinte e-mail: muitobom2@hotmail.com. Número 2, muitobom2@hotmail.com. Tudo juntinho, tá certo? Você pode entrar em contato com o programa neste momento, aqui nas Ondas do Consolador. Eu falei agora há pouco, muitobom2@hotmail.com. Você pode entrar em contato agora, tá bom assim? Olha, você também pode mandar sua pergunta ao vivo agora, neste momento. E você também, através dos nossos telefones, pode participar do programa e concorrer a 2 prêmios na tarde de hoje. Na manhã de hoje, Poesia que é Canto e Conto de Merlânio Maia. Poesia que é Canto e Conto de Merlânio Maia. E o CD Canto e Luz, o título do CD Papel da Humanidade. Você liga 3249-2020 e 3249-2002 e participa do programa. E nós queremos também avisar você, ouvinte, que você, mandando seu e-mail, estará participando do sorteio do livro e do CD do Canto e Luz. Se existe um reencontro entre almas queridas. Notícias. O Centro Espírita Missionários da Luz, localizado na Rua dos Milagres, com Cristo Redentor, ofereceu sexta-feira, um café da manhã para as mães dos alunos do projeto Educar, que funciona em suas dependências, comemorando assim o Dia das Mães. O Centro Espírita que temos e o Centro Espírita que queremos foi o tema da oficina realizada ontem no Centro Espírita Leopoldo Cirne, localizado na Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio. O evento foi realizado pelo Departamento Mediúnico da FEP, PB, sob a direção de Ana Tereza Patrício e sua equipe, formada por Anaílde Simões, Júlia Miranda e Tereza Neuma Farias. Refletir sobre a Casa Espírita, suas dificuldades e seu potencial e apontar soluções. Esta foi a temática. Participaram mais de 40 trabalhadores da casa de todos os departamentos. De parabéns, o Asalmor Cirne e todos os que fazem o Centro Espírita Leopoldo Cirne, seguindo a direção apontada por Joana de Ângeles: qualificar, humanizar e espiritizar. A Associação de Estudos Kardecistas, a CESESC, localizada nos bancários, realizou na última quarta-feira o pré-lançamento do livro Nas Ondas do Consolador, de autoria de Jair Herculano, em reunião pública. Na ocasião, diversas pessoas adquiriram o Vale Livro e garantiram as suas presenças no dia do lançamento, dia 25 de maio, no auditório da Federação Espírita Paraibana. Vem aí o primeiro Fórum Estadual de Coordenadores e Monitores de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita. Setembro, dias 5, 6 e 7, na Federação Espírita Paraibana. Aguardem! O Centro Espírita Missionários da Luz continua firme no incentivo ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Nesta sexta-feira, a Federação Espírita Paraibana se fez representar naquela casa através da aula ministrada pelo Jair Herculano, a convite da coordenadora e monitora do ESD daquela instituição, Luísa Asciuti. O Departamento Educativo Cultural da Federação Espírita Paraibana fará realizar sábado, 31 de maio, em Guarabira, um curso de formação de monitores de estudos sistematizados. O objetivo do curso é preparar e qualificar trabalhadores para monitorar grupos de estudos ligados ao ESD, ESE, ESTEM e EAD. Na oportunidade, estarão presentes representantes das casas espíritas das regiões do Vale do Mamanguape, do Vale do Paraíba e do Brejo, envolvendo as seguintes cidades: Sapé, Mamanguape, Piripirituba, Araçagi, Itabaiana, Rio Tinto, Itapororoca, Mari e Juripiranga. A Hora da Arte. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira Na Hora da Arte, estaremos apresentando agora para você Beto Melo, do Grupo Acorde, que vem aí com a homenagem às mães pelo seu dia, né, mamãe? Vem aí o Beto Melo cantando a palavra mãe. Desunião, não. A Rádio Sanyawá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, 11 horas e 7 minutos. Você está na sintonia do programa Nas Ondas do Consolador. E você continua ligando e participando do programa. Quem está no atendimento ao público é a Olívia Ferraz. Está ali atendendo e você pode deixar o seu nome, a sua pergunta. E você, no final do programa, vai concorrer a um CD do grupo Canto e Luz, O Papel da Humanidade. E também é um livro do poeta, do cantador Merlânio Maia. Poesia que é canto e conto, de Merlânio Maia, também você poderá ganhar no final do programa. Momento da arte, a hora da arte aqui no programa Nas Ondas do Consolador. É a doutrina espiritual. A hora da arte. A hora da arte aqui no programa Nas Ondas do Consolador. Agora, antes da hora da arte, eu quero só fazer um registro bem rapidinho. A Adriana ligou lá de Mangabeira para parabenizar o programa e falar que o editorial de hoje foi lindo. Parabéns ao Jair Herculano pelo editorial de hoje. Quem manda o recadinho é a Adriana lá de Mangabeira. A hora da arte com Merlânio Maia, ele que é compositor, declamador, poeta, autor de vários livros, especialista em cordel espírita. Merlânio Maia é um dos mais requisitados artistas do movimento espírita brasileiro. Entretanto, gosta de ser chamado apenas de cantador. Para fazer uma homenagem especial às mães, encontra-se aqui em nossos estúdios o Merlânio Maia. Bom dia, Merlânio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jair Herculano. Bom dia, mães maravilhosas. Está nos ouvindo aí pelas ondas do Consolador. Nós temos um poema nesse livro que está sendo doado, né? É um presente do Dia das Mães aí. E nesse livro, Poesia de Canto e Conto, que em breve estará sendo feito o lançamento oficial, tem um poema chamado Ser Mãe. E é esse poema que a gente vai passar para as mães com um carinho todo especial. Para as mães maravilhosas. Ser mãe é ser providência que vem do Senhor da vida. É a divina essência que a todos nos dá guarida. Desde criança ela sonha, toda faceira e risonha, em ser mãe, em ter seu lar. Pois seu amor é tão grande que a cada dia se expande e ela precisa doar. Por isso a maternidade para ela é tão vital. E a sua felicidade é ser mãe para ser real. Espera seu filho amando. Quando o parto vai chegando, passa as dores naturais. Arrisca a vida sorrindo, dizendo ao filho: bem-vindo, doce príncipe da paz. E o seu imenso amor agora já tem retorno. Enfrenta a morte e a dor com semblante terno e morno. E para seus olhos de luz, seu menino é o seu Jesus e o venera com fé. Sua mística alegria faz dela outra Maria, de uma outra Nazaré. Seu amor é tão imenso, de sacrifícios incríveis, que não raro está propenso às curas mais impossíveis. E o seu filho vai crescendo, seu imenso amor mantendo, sublime, real, divino, que mesmo que ele cresça, desenvolva e apareça, para ela é sempre um menino. Se aquele seu rebento não se encontrar jamais, tornando-se violento em ações vis, criminais, caindo numa prisão, mesmo assim seu coração mantém total esperança de vê-lo regenerado, a dizer ao magistrado: mas ele é só uma criança. Somente a mãe sabe amar como nos amou Jesus. O seu prazer é doar e assim se transforma em luz, a luz que ilumina a vida e a alegria incontida que há na maternidade. É esse exercício que faz a mãe conquistar a paz e alcançar felicidade. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita. Consolador. MG, composto caseiro multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG composto caseiro multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG composto caseiro multimistura. Era só o que faltava. Clipes, papelaria e presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias, xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes, papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes, papelaria e presente, no Shopping Máximo. Hércules Empréstimos Consignados. Quer reformar sua casa, viajar, trocar de carro e está sem dinheiro? Isto não é problema. A Hércules resolve. Ligue 3042 1367 e receba a nossa visita. Hércules Empréstimos Consignados. Agora em João Pessoa, a última palavra em translados, viagens e turismo. Estamos falando de Uzi Rent-a-Car, aluguel de carros novos e confortáveis com rapidez e facilidade. Plantão 24 horas. Ligue 3225-8134 e 8859-9037. Uzi Rent-a-Car, conforto e segurança ao seu dispor. Hércules Lavagem Domiciliar. Lave em sua própria residência o seu estofado, tapete, colchão, carpete e bancos de automóveis. Dê vida longa ao seu estofado. Hércules Lavagem Domiciliar. Ligue 3042 1367. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Entrevista. A cada dia, as casas espíritas estão sendo procuradas por todos os segmentos da sociedade. São inúmeros os motivos que têm levado famílias inteiras em busca de atendimento fraterno. A maioria é profitente de outras religiões. Educação dos sentimentos, encontro com o Evangelho, harmonização, amor exigente, fazem parte do leque de serviços disponibilizados ao público na Casa Espírita. Para falar sobre esses assuntos, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a senhora Rebeca Arruda. Formada em licenciatura plena em filosofia, autora do livro O Amor é uma Lei, Rebeca Arruda exerce o cargo de diretora do Departamento de Atendimento Espiritual da Federação Espírita Paraibana. Bom dia, senhora Rebeca Arruda. Bom dia, senhor Jair Herculano. Bom dia, senhor Pedro Alves, senhor Merlânio, aqui presentes. Bom dia a todas as mães. Que a paz de Deus permaneça em todos os corações. Rebeca, o que é e qual a finalidade do Departamento de Atendimento Espiritual? O Departamento de Atendimento Espiritual é um conjunto de atividades que acolhe as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam o Centro Espírita, em especial aos que procuram pela primeira vez, o apoio, o esclarecimento, a consolação e o amparo de que necessitam para vencer as suas dificuldades. Esse atendimento, ele se propõe a amparar qualquer criatura que nos procure, independente de religião. Nós não temos nenhum preconceito em atender qualquer pessoa, que tenha religião ou não, independente. É um atendimento gratuito que visa apenas ajudar o próximo. Quais as atividades desenvolvidas por este departamento? Nós temos a atividade de atendimento fraterno, nós temos a atividade do passe, da harmonização, do encontro com o Evangelho, da educação dos sentimentos à luz do Evangelho e do amor exigente. Programa nas ondas do Consolador, conversando com Rebeca Arruda, ela que é diretora do Departamento de Atendimento Espiritual da Federação Espírita Paraibana. Qual o perfil das pessoas atendidas por estes trabalhos? Nós atendemos as pessoas que nos procuram, independente de crenças, independente de raça, independente de qualquer credo que ela exerça. Em qualquer idade, nós temos atendimento infanto-juvenil e adultos e terceira idade. Não temos discriminação do tipo de atendimento. Nós estamos qualificados a atender qualquer problema que nos procure. Olha, o nosso ouvinte pode sim participar do programa, telefonando e formulando a sua pergunta à nossa entrevistada de hoje, a Rebeca Arruda. Você pode ligar para o telefone 3249-2020 e 3249-2002 e participar aqui desse bate-papo, da nossa conversa com a Rebeca Arruda, ela que é a diretora do Departamento de Atendimento Espiritual da Federação Espírita Paraibana. Rebeca, me diga uma coisa, o que vem a ser harmonização? Harmonização é um trabalho que nós fazemos com as pessoas que chegam à casa espírita e precisam minorar as suas aflições psíquicas. É um trabalho de deslocamento mental para que elas possam se serenizar e receber com mais afinco a ajuda espiritual de que precisam. Nós estamos aqui com a senhora Rebeca Arruda, falando do Departamento de Assistência Espiritual da Federação Espírita, né, Paraibana, e falando sobre atendimento espiritual, sobre harmonização, e vai falar sobre mais outras coisas. Enquanto isso, nós queremos aqui agradecer os e-mails recebidos, né? A Maria Betânia Melo acaba de passar para nós um e-mail, né? Parabeniza o programa, que considera ousado e lindíssimo. Muito obrigado pelas suas palavras. E diz também, como mãe, ela se sente muito gratificada, principalmente com essas mensagens que está acabando de ouvir através do nosso programa. É isso aí, Maria Betânia. Você nos honra com a sua audiência e continue assim. Nós estamos aqui justamente para proporcionar esses momentos agradáveis a todos os nossos ouvintes. Também temos aqui a pergunta, uma participação de Aneilton do Valentina, tá? Daqui a pouco nós vamos responder a sua pergunta, viu, Aneilton? Mas agradecemos desde já por você ter ligado e dizemos a você que encontra-se aqui conosco, né, a Olivia Ferraz, recebendo os telefonemas. Você pode ligar para 3249-2002 e 3249-2020, e a Olivia Ferraz está aí lhe atendendo com todo prazer. Também estamos aqui ao nosso lado com o Islã Nascimento, recebendo os e-mails que você pode passar. E o endereço é o seguinte: muitobom2@hotmail.com. Repetindo: muitobom2@hotmail.com. 2 é o número, hein, gente? Não é escrito, né? Não é escrito 2, é o número 2, o numeral. Muito bom, 2@hotmail.com. Pode entrar no message agora, que nós estamos aqui para lhe atender, e com muito prazer, tá? Então vamos voltando aqui um pouco com a Rebeca, e ela estava falando, voltando um pouquinho a entrevista, que ela falou sobre o perfil das pessoas atendidas por esse trabalho. Eu queria enriquecer mais, sabe, Rebeca? Porque existe uma coisa. Antes, não é? Antigamente as pessoas tinham vergonha, tinham preconceito de ir à federação, entrar numa casa espírita. mesmo não encontrando lá fora, nos segmentos da saúde, em segmentos religiosos, soluções para seus problemas. Mas essas pessoas eram justamente levadas pelo sofrimento a procurar a casa espírita. E muitas iam assim, às caladas da noite, como Nicodemos procurou Jesus, como senador romano, né? Procurar um revolucionário que era Jesus, ele procurando às caladas da noite, né? Então, pergunto a você, isto acontece na Federação Espírita, esse tipo de busca? Acontece. Sistematicamente, isso vem acontecendo. Mas é preciso que as pessoas saibam que o nosso trabalho de atendimento espiritual, ele faz um trabalho sigiloso, independe de quem são as criaturas que nos chegam. O nosso objetivo principal é atender, é tentar ajudar nas dificuldades de cada criatura, e não nos importa saber quem é, nem de onde vem, apenas que estão precisando. É um ensinamento de Jesus que nós guiamos pela parábola do bom samaritano. Rebeca, certo dia eu ouvi alguém falando que tem pessoas que procuram o atendimento fraterno e ficam até com vergonha e com medo de encontrar lá dentro pessoas também do seu credo religioso, pessoas da sua com medo assim de, né, com aquele receio de ser reconhecida. Isso já aconteceu lá, Rebeca? Aconteceu, muitas vezes as pessoas ficam com medo disso. É porque elas têm ainda um preconceito que precisam diminuir. O trabalho com Jesus, ele está de portas abertas, e a pessoa precisa ter a humildade de procurar sem esse medo. Nós precisamos ter a coragem de nos dirigir a uma casa espírita sem esses preconceitos, que já nem existem tanto mais. Também, ainda nesse ponto, que é um ponto assim, muito crucial, tem pessoas que pensam que... Isso aí já aconteceu comigo. Uma pessoa me perguntou certo dia... Espiritismo, o que é que se faz na casa espírita, hein? O que é que tem lá? Assim mesmo, né? O que é que tem lá? E essas pessoas são desinformadas a tal ponto de... também me perguntou essa mesma pessoa, e se eu for lá, eu sou obrigado a ser espírita? Eu tenho que ser espírita? Me fala alguma coisa, Rebeca, a respeito desse ponto de vista, se pessoas também têm essa preocupação, esse temor de que se for, tem que se tornar espírita. Essa preocupação é uma desinformação. Nós precisamos saber que a casa espírita não tem a finalidade de converter ninguém. Ela tem a finalidade de orientar, de explicar, de procurar encaminhar a criatura ao encontro de Jesus, independente do segmento religioso que ela tenha. Muito bom. Então, aí você, ouvinte, você pode dispor desse trabalho fraterno da doutrina espírita, na casa espírita, sem nenhum temor, porque, em verdade, nós não queremos que você se torne espírita, não é verdade, Rebeca? Esse não é o nosso interesse. Com certeza, não. Não é isso? Até porque não existe casa espírita suficiente para a lotação desse povo todo que se decidisse ser espírita hoje. Não é verdade? Exato. E nem pessoas qualificadas suficientes para atender a todo mundo. Com certeza. Né? Então, nós fazemos questão de dizer aqui sempre no nosso programa, olha, continue na sua religião de origem. Se você é católico, continue sendo católico. Se é protestante, continue sendo protestante. Agora, se você está precisando justamente dessa força a mais, então, procure a casa espírita. Nós não temos no mínimo interesse que você se torne espírita. O nosso interesse é que você seja feliz, se torne uma pessoa sempre cada vez mais um cristão, uma pessoa cristã. Esse é que é mais importante para todos, né, Rebeca? Sim? Com certeza. Ok, nós vamos dar um intervalo para os comerciais. Daqui a pouco a gente volta. Olha, você continua ligando para 3249-2002 e 3249-2020. Que aqui a Olivia Ferraz está atendendo. Você já, ao ligar, já está participando do sorteio do livro do Merlânio Maia, intitulado intitulado Poesia que Canto e Conto, e também do CD do Canto e Luz, O Papel da Humanidade, que daqui a pouco você vai ouvir essa música, como é lindíssima, O Papel da Humanidade. E também você está ligando aqui para o nosso e-mail, você que está participando através de e-mail, você também está participando do sorteio, ok? E queremos lembrar aos ouvintes que, se for da Grande João Pessoa, ao ser sorteado, você virá buscar o seu prêmio aqui, no próximo programa, no próximo domingo. E se for fora da Grande João Pessoa, nós enviaremos pelo correio, ok? Okay. Então, o Jair, antes dos comerciais, só fazer um registro, é que a nossa irmã Socorro, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, ligou agora há pouco. Ela não quis assim falar ao vivo, no ar, mas deixou assim um abração para todos que fazem o programa Nas Ondas do Consolador, e também uma mensagem assim de carinho, de amor, de fraternidade para todas as mães da nossa Paraíba, e por que não dizer do Brasil e do mundo. E assim, falando que o ouvinte do Valentina, quem ligou agora há pouco, foi o Anilton, lá do Valentina. Ele pediu para que fizesse esse registro. Jair. Ok, olha, obrigadíssimo a você que está ligando, que está mandando e-mail. Os nossos companheiros aqui não param de atender, que realmente é muito gratificante para nós. Então é isso aí, programa ao vivo, nós vamos fazer participando, e nós vamos aos nossos comerciais, voltamos dentro de um minuto. Não muda de estação, hein? Vamos aí. MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Clipes Papelaria e Presentes do Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes Papelaria e Presentes, Avenida Juarez Távora 522, Torre. Clipes Papelaria e Presente, no Shopping Máximo. Hércules Empréstimos Consignados. Quer reformar sua casa, viajar, trocar de carro e está sem dinheiro? Isto não é problema. A Hércules resolve. Ligue 3042 1367 e receba a nossa visita. Hércules Empréstimos Consignados. Agora em João Pessoa, a última palavra em translados, viagens e turismo. Estamos falando de Uzi Rent-a-Car, aluguel de carros novos e confortáveis com rapidez e facilidade. Plantão 24 horas. Ligue 3225-8134 e 8859-9037. Uzi Rent-a-Car, conforto e segurança ao seu dispor. Hércules Lavagem Domiciliar. Lave em sua própria residência o seu estofado, tapete, colchão, carpete e bancos de automóveis. Dê vida longa ao seu estofado. Hércules Lavagem Domiciliar. Ligue 3042 1367. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Veja, pessoas, são 12 horas e 31 minutos. Você está na sintonia do programa Nas Ondas do Consolador. E você pode continuar ligando, participando através também do nosso e-mail, tá certo? 11 horas e 31 minutos. Aqui falando a hora certa, né? Para você não perder aí também o seu compromisso. 11 horas e 31 minutos. Você pode ligar 3249-2020, 3249-2002 e participar do programa. A nossa entrevistada é a Rebeca Arruda. Ela que está falando a respeito do Departamento de Atendimento Espiritual da Federação Espírita Paraibana. Rebeca, neste departamento são desenvolvidas assim algumas atividades, não é? Eu gostaria que você nos falasse a respeito do atendimento fraterno. entre fraterno. É um diálogo franco e fraterno que oferece à pessoa que procura a casa espírita a oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades. Ô Rebeca, quem pode ou quem deve participar desse atendimento? Qualquer pessoa que procure o nosso atendimento, ele pode participar desse atendimento fraterno e privativo. Programa nas ondas do Consolador, conversando com Rebeca Ruda. E nós gostaríamos de saber o seguinte, é uma pergunta do ouvinte, querendo saber, Jair Duarte, quer saber, ela é lá do Leopoldo Cirne, quer saber o seguinte: o Espiritismo é uma escola e nosso mestre é Jesus. Ele quer que a Rebeca explique essa frase: o Espiritismo é uma escola e o nosso mestre é Jesus. O Espiritismo, além de ser filosofia e ciência, é uma religião. E a religião, ela tem como finalidade ligar a criatura ao Criador. Na Terra nós temos apenas uma experiência de um espírito que veio enviado por Deus para nos encaminhar ao Pai. Esse espírito é Jesus. Ele é o mestre e guia da humanidade. Rebeca, você falou agora há pouco do atendimento fraterno. Que outras atividades o departamento ainda desenvolve? Que outros atendimentos? Nós temos a atividade do passe, que é uma atividade que não só harmoniza, como vitaliza a área fluídica do atendido, para que ele possa melhor compreender os ensinamentos crísticos. Uma curiosidade, né, nossa, com relação ao passe, quem deve tomar o passe. Vamos supor, o trabalhador da casa, ele está desenvolvendo um trabalho em uma determinada reunião, e às vezes a gente percebe que no final da reunião aquele trabalhador também está recebendo o passe. Todas as pessoas numa reunião podem receber o passe, inclusive o trabalhador? Veja bem, o passe é uma atividade de vitalização da criatura. Então, se o trabalhador está em atividade e está se sentindo bem, ele não necessita do passe. O passe deve ser dirigido às pessoas que estão em atendimento. Mas quando o trabalhador não está bem, ele não deve realizar nenhum trabalho, ele deve procurar receber ajuda. Então, fica claro que o passe é uma atividade de ajuda espiritual à criatura. E não pode ser aplicado em qualquer pessoa. É como se você tomasse um remédio sem necessidade. Então, nesse caso, não haveria necessidade do trabalhador tomar o passe, não é? Ele já, inclusive, está trabalhando, está recebendo, não é, as energias positivas naquele momento, né? Então não havia essa necessidade. Rebeca, qual o perfil assim das pessoas atendidas por estes trabalhos? Quem são as pessoas que procuram? Nós temos todas as classes sociais e culturais, das pessoas não alfabetizadas a pessoas de terceiro grau de escolaridade. Não tem distinção nem de classe, nem status financeiro. Qualquer pessoa pode nos procurar, independente de qualquer coisa. O que importa é o ser. Dentro dos trabalhos realizados pelo departamento, você destacaria mais alguns ou mais algum? Nós temos um trabalho de extrema importância, que é o encontro com o Evangelho. O encontro com o Evangelho, como é que acontece? O encontro com o Evangelho é um trabalho de mútua ajuda que ocorre em grupo. Não é um estudo, ele é um trabalho de convivência, onde se tem por objetivo despertar a criatura para si mesma, para as suas necessidades e aquelas necessidades que ela pode resolver, mas que não está percebendo. Então, esse trabalho encontra com o Evangelho, enquanto com o Evangelho, ele nos dá a capacidade de começar a nos olhar, começar a nos perceber, a ver os nossos defeitos, as nossas virtudes, e poder trabalhar com elas, sem É, nenhum preconceito, porque nós temos várias muito dores, bem, como as dores da alma, e as dores da alma não são tratadas por antibióticos, elas são tratadas pelo Evangelho. É o único recurso de tratamento que a alma pode ter. O Evangelho de Jesus. Muito bem, Rebeca Ruda. Olha, você pode continuar ligando e participando e concorrer ao CD do grupo Canto e Luz, O Papel da Humanidade, e também do livro Poesia que Canto e Conto, de Merlânio Maia. No final do programa, nós iremos fazer o sorteio. E ainda um outro registro é que o Carlos da Torre parabeniza o programa, diz que está lindo, pede para Jair parabenizar todas as mães espíritas, em especial Carmen e a Jeanette, a Josilene Veloso. Pois bem, então vamos parabenizar a Carmen Jeanette, né? A Carmen Jeanette e Josilene Veloso, né? E todas as mães espíritas e não espíritas. Não é, não é isso, meu caro amigo Carlos da Torre? Então já está feito aqui o seu pedido, atendido, né? E vamos chamar aqui os comerciais. Olha, não muda aí de sintonia. Nós voltamos num minuto, né? E depois voltamos com a Rebeca, que vai continuar conosco. E nós voltamos dentro de um minuto. A Rádio Sanyawá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. A Hora da Arte. É, na Hora da Arte nós vamos ouvir quem? Quem que nós vamos ouvir? Nós vamos chamar aqui o nosso estúdio, o Grupo Canto e Luz. Chegando no nosso estúdio, o Grupo Canto e Luz, para cantar. É, para todos vocês ouvintes, O Papel da Humanidade. Belíssima, olha, lindíssima música. Presta atenção nessa letra, tá? Porque as músicas espíritas, elas realmente têm conteúdo, gente, tá? Presta atenção nessa letra. Veja que melodia maravilhosa. E você está participando, e já esse sorteio, você pode ser, né, sorteado por esse disco, esse CD do Canto e Luz, O Papel da Humanidade. Pego sozinho com tanta tristeza. Eu vejo a vida com tanta clareza. A realidade que existe. São tantos os fatos que me deixam triste. Os meus olhos se enchem de lágrimas com facilidade, de ver tantas pessoas chorando pela cidade, ver velhinhos trabalhando tanto com muita firmeza pra levar o pão de cada dia pra sua mesa. Eu quero ver o papel da humanidade em cada canto da cidade, alegrar os corações de cada ser que habita nas sarjetas, mergulhados na tristeza de uma vida sem amor. Pessoas chorando pela cidade, e velhinhos trabalhando tanto com muita firmeza pra levar o pão de cada dia pra sua mesa. de ar para todos, sem nenhuma distinção. Pois assim é a vida, cada um tem em suas mãos a verdade que podemos entender. Eu quero ver o papel da humanidade em cada canto da cidade, alegrar os corações de cada ser. Nas ajeitas, mergulhados na tristeza de uma vida sem amor. Eu quero ver o papel da humanidade em cada canto da cidade, alegrar os corações de cada ser. Uma vida sem amor. Eu quero ver o papel da humanidade em cada canto da cidade, alegrar os corações e dar um ser. E a vida é nossa vida. Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Do ouvinte tem vez que é Sanhauá. Veja, pessoa, 11h45 e o ouvinte tem vez aqui na Super Rádio Sanhauá. Bom dia, falamos com quem? Bom dia, fala com Fátima da Psique da Alegria. Jair, Fátima da Psique da Alegria, Jair. É isso aí, bom dia mesmo. Bom dia a todos vocês, que Deus abençoe, ilumine pelo programa maravilhoso que vocês estão fazendo. A Rádio Sanhauá está de parabéns. Eu queria dizer, Jair, que ontem fizemos, sexta-feira fizemos a festinha do Dia das Mães do Lar Vicentina. E foi maravilhoso, foi a coisa mais linda. Botei tantos os velhinhos para dançar que ficaram sentados, não aguentaram mais. Jair, eu queria desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, com muita paz, muita saúde, que Deus abençoe e ilumine a todas. A minha filha Adriana, que é mãe também, mas que Deus levou o filhinho dela, né? Está lá se morando por nós. A Jane, a Dona Arlinda. E eu vou recitar só um versinho aqui, que eu sei que o tempo de vocês é curto, deveria ser 3 horas. Vou declamar um versinho aqui para eu oferecer a todas as mães. Esse versinho é meu. Eu queria ter o dom da obediência, para nunca magoar o teu coração. Pelas vezes que tirei tua paciência, nesta noite, neste dia, peço teu perdão. Mamãe, que sabe amar, lições de amor me ensina. Teu coração é de ouro, mamãe, és uma pérola fina. Ofereço a todas as mães do Brasil e especialmente da Paraíba. E a vocês, bom dia, que Deus abençoe e ilumine a todos. Olha, Jair, a Fátima da Psique da Alegria. Que bom e que alegria receber a Fátima no nosso programa. E ainda fazer o registro que a Luísa do Cristo lembra ao Jair que todas as atividades da federação também se encontram em todos os centros espíritas da cidade. Ela participa do Centro Espírita Missionários da Luz no Cristo Redentor e a gente manda um abraço para o senhor João, ele que é o presidente do Centro Espírita Missionários da Luz, meu caro Jair Pulano. É, e obrigadíssimo a Fátima da Psique da Alegria, não é? Pela participação brilhante no nosso programa, né? Essa poesia belíssima das mães, né? Homenageando a todas as mães, né? Trabalho belíssimo da Psique da Alegria também no Lar das Vicentinas, né? parabéns a você, Fátima, e a toda a sua equipe. E também dizer a Heloísa que muito obrigado por ter ligado, né? Porque você é ligadíssima no nosso programa. E dizer a você, ouvinte, que realmente a Heloísa tem razão. É, todas as atividades que nós estamos anunciando na Federação Espírita estão à sua disposição na Casa Espírita do seu bairro. Ali no Cristo Redentor, é o Missionário da Luz, hein? Na Rua dos Milagres, né? Então, visite o Missionário da Luz aí no Cristo Redentor, na Rua dos Milagres, naquela rua do cemitério, né? Então, nós aqui temos também participantes dos e-mails. Tem ouvinte na linha? Tem? Querendo participar? Ouvinte na linha, bom dia? Bom dia mesmo. Bom dia. Quem está falando? Quem está falando é Jorge Figueiredo, do Cristo Redentor. Jorge, obrigadíssimo por você estar participando. Está à sua disposição. Apesar de ser católico, mas eu frequento muito os centros espíritas, admiro muito a doutrina espírita, inclusive esse centro que tem aqui na Rua dos Milagres, eu sempre vou. Missionários da Luz. Missionário da Luz, lá na Casa da Vovózinha, do seu Peixeira, e também já fui lá na Federação Espírita. Eu gosto muito porque a doutrina espírita, ela fala também sobre a luz da ciência, não é verdade? Com certeza. Aí eu gosto muito dessas coisas com embasamento, com provas e mais provas. É por isso que eu admiro muito a doutrina espírita. E queria que você me permitisse para eu declamar uma poesia em homenagem, mas bem curtinha. Pode ser? Pois não, Jorge. Olha, você manda, o ouvinte aqui é que manda no nosso programa. Hoje é a homenagem ao Dia das Mães. Todas as mães realmente merecem. Até eu que você, pode falar. Eu sabia que ia ser bem recebido porque eu conheço a filosofia e a cabeça dos verdadeiros espíritas. Por isso que eu estou leve, livre e solto, porque conheço a filosofia da doutrina. Um pouquinho. A poesia de José Lopes Neto. Ele fala assim: estão vendo essa velhinha toda envolvida no manto, com os olhos rasos d'água, tomando banho de pranto, cantava quando eu chorava, hoje chora quando eu canto. Será isso? Bom dia. Que belíssimo, hein? Olha, parabéns, Jorge. Obrigadíssimo por você estar ligado no nosso programa. Volte a participar do nosso programa. Você também está participando desse sorteio, tá? E eu vejo que você adora poesia, viu? Então, meu desejo é que você seja sorteado, né? Vou fazer, ficar aqui apelando na hora do sorteio para sair seu nome do livro do Merlândio, que é só poesia. Mas nós temos aqui também o ouvinte participando através de um e-mail, né? O nosso e-mail, repetimos, é muitobom2@hotmail.com. Repetindo, muitobom2@hotmail.com. Olha, 2 é o numeral, hein? Não é escrito, né? É 2 numeral. Então, passamos aqui para o Islã Nascimento, que está recebendo aqui os e-mails, e está passando para a Rebeca as perguntas por e-mail, que vem por e-mail diretamente para a nossa entrevistada da manhã de hoje, que é a Rebeca Arruda. É com você, Islã. Bom dia a todos os ouvintes. Queremos dizer que estamos aqui recebendo várias mensagens através do nosso e-mail. E temos aqui uma mensagem da Verônica Quirino, do Lar de Jesus, que parabeniza Jair Herculano e Pedro Alves, né, por este programa, dizendo que está muito melhor, né, e gostaria de parabenizar, para aproveitar o gancho, para parabenizar todas as mães encarnadas e as do plano espiritual. Todos os domingos estou sintonizada com esse programa maravilhoso que esclarece, emana luz e sempre joga as sementes de amor para todos. Esta é a mensagem da Verônica Quirino, do Centro Espírita Lar de Jesus. E gostaríamos aqui de registrar a pergunta que vai ser dirigida à nossa irmã Rebeca, feita pela Sandra, lá do Bancários. Ela mandou uma mensagem via MSN e falou o seguinte: primeiro quero parabenizar o programa, o poema de Merlânio para todas as mães foi um momento lindo. E a pergunta é a seguinte, ela disse que a federação, pergunta se a federação tem algum curso regular sobre a doutrina espírita, porque ela diz o seguinte: fui à procura do atendimento fraterno e desde então frequento a federação. Só que, assim como eu creio que muitas pessoas que lá estão e se identificam com a doutrina ficam um pouco perdidas sobre o espiritismo. Então, o curso sobre a doutrina, um curso básico, seria importante e ajudaria. O que é que você poderia falar para a gente, Rebeca, sobre essa pergunta? Ah, esse curso regular, um curso que orientasse as pessoas neófitas que estão entrando na Casa Espírita, depois que saem do atendimento fraterno, elas são encaminhadas para esse curso? Após o atendimento fraterno, as pessoas são encaminhadas para o encontro com o Evangelho e, em seguida, a educação dos sentimentos. Durante o período que elas estão na educação dos sentimentos, essas criaturas são encaminhadas para começarem uma atividade em um departamento da casa. Durante esse período, elas ficam aguardando os cursos que a casa oferece a respeito da doutrina espírita. Então, está todo um encaminhamento. Nós temos cursos básicos da doutrina espírita e temos um estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o denominado ESD, que todo semestre inicia uma nova turma. Então, as pessoas que desejarem fazer um curso mais aprofundado sobre o espiritismo podem procurar o Departamento Educativo Cultural da Federação, que ele está apto a receber qualquer pessoa. Esses cursos são pagos, Rebeca? Não. Todos os trabalhos na Federação Espírita Paraibana, em qualquer centro espírita da nossa capital ou do interior, eles são gratuitos, porque o trabalho espírita não cobra de ninguém nenhum pagamento. Ok. Olha, você pode continuar ligando, 3249-2002, 3249-2020. É o telefone que mais toca no domingo de manhã nessa cidade. Nós estamos aqui também com uma pergunta para fazer à Rebeca. Vamos lá, Islã. Vamos fazer a pergunta que bom, essa são aqui muitas. Essa aqui foi para o telefone, recebida o telefonema. Anilton do Valentina. Anilton, ele pergunta para Rebeca para ela explicar a passagem do Evangelho que fala sobre a promessa que Jesus fez de enviar um Consolador, é o chamado Consolador Prometido, inclusive é o nome do nosso programa, né? Nas ondas do Consolador. Então, esse Consolador foi prometido por Jesus mesmo, Rebeca? Existe essa passagem na Bíblia que fala sobre isso? O ouvinte gostaria que você explicasse um pouco sobre isso. Essa passagem está na Bíblia, em São João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 20. Mas ela é bem maior do que a pergunta que o participante fez, o Anilton. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente o não convence. Mas quanto a vós, conheceis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Essa é a passagem que fala sobre a pergunta de Anilton. Pois bem, aqui Jesus demonstra claramente que na medida em que ele enviará um Consolador para relembrar e recordar tudo o que ele tinha dito, é uma prova de que a humanidade esqueceu, principalmente a ocidental, esquecer os ensinamentos do Cristo. De uma certa forma, nós sabemos que passamos séculos e ainda continua nos atritando, guerreando em nome de Deus, como se isso fosse uma realidade. Na verdade, esquecemos os ensinamentos de Jesus, que tem como prioridade a lei de amor, onde devemos nos amar independente de qualquer coisa. O amor que o Cristo nos ensinou é incondicional. E o Consolador vem não só relembrar o que ele disse, mas também nos ensinar coisas que nós não tínhamos condições de saber na época. Portanto, o Consolador para nós espíritas é a ciência do espírito chamado Espiritismo. Por quê? Não que isso seja uma glória para nós, pelo contrário, é uma alta responsabilidade. Como ciência do espírito, no planeta Terra só existe o Espiritismo. E é ele que estuda o espírito como objeto próprio, trabalhando com todas as leis que regem o mundo espiritual, nos consolando com a imortalidade da alma, mostrando que nós não perdemos nossos entes queridos definitivamente, pelo contrário, eles continuam vivos e trabalhando, nos dando explicações justas e serenas do porquê dos nossos sofrimentos no planeta, das causas, dos efeitos, e nos consolando, sem nenhuma dúvida, com as explicações justíssimas que nos são enviadas pelo mundo espiritual. É isso aí. Nós vamos dar um pequeno intervalo na entrevista da Rebeca. Daqui a pouco a gente volta, que muitas perguntas estão sendo feitas, viu, Rebeca? A gente está aqui com outras perguntas e nós voltamos num minutinho, porque nós temos outros recados para você. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Notícias. O Centro Espírita Leopoldo Cirne, localizado no bairro 13 de Maio, promoveu ontem o pré-lançamento do livro Nas Ondas do Consolador, de autoria de Jair Herculano, num ambiente de grande confraternização. Na ocasião, várias pessoas adquiriram o seu vale-livro, garantindo assim as suas presenças na tarde do lançamento na Federação Espírita Paraibana, no próximo dia 25 de maio. O Centro Espírita Missionários da Luz, localizado no Cristo Redentor, está promovendo hoje, uma caravana fraterna à cidade do Cabo, em Pernambuco, para visitar as obras assistenciais do Tribuno Espírita Frederico Menezes. Aos que fazem o Missionários da Luz, parabéns pela iniciativa. E aqui o ouvinte tem vez, aqui no programa, nas ondas do Consolador. Vamos à participação do nosso ouvinte. Boa tarde, falamos com quem? Maria Martins, né? Sou eu, Maria Martins. Aqui bom dia! Eu quero saber dessa senhora que falou aí, que eu não sei quem é, que é da Federação Espírita. Rebeca Ruda, da Federação Espírita Paraibana. Quem é? E ela falou essa frase, eu sou adiado. A Bíblia sai tudo bem, né? Se a paz de Deus não falha. Ela vai de Gênesis no Apocalipse, de Apocalipse na gente, e assim em toda geração, até o fim do mundo. Eu quero saber por que foi que a minha criança era, tinha dois anos, uma tinha um e outra tinha dois anos, e eu fui fazer uma consulta com um médico lá na Primavera Antiga, onde era a Rodoviária Antiga, um espírito, dizer que se existisse Deus, que eu fiz a filha de arrasação, que se não existia. Muito pouquinho, deve ser um celular, Marcos? Ou senhora? Alô? Só isso. Alô, senhora? Nos perdoe, mas o seu telefone está cortando. Ela desligou. Olha, infelizmente o telefone da ouvinte estava cortando e nós não compreendemos, não ficou bem compreensiva a pergunta nem o que ela informou. Então nós pedimos à ouvinte que volte a ligar e vamos tentar responder a sua pergunta, tá certo? Porque nós não compreendemos, ficou muito difícil de nós entendermos sua pergunta aqui, viu, ouvinte? A senhora nos perdoe, volte a ligar que nós teremos o maior prazer em ouvir a sua pergunta novamente, tá certo? E respondê-la, tá bom? Ok? Então, aguardamos a sua pergunta novamente no ar, tá certo? Nós voltamos aqui com a entrevistada da manhã de hoje, a senhora Rebeca Arruda, que está falando aqui, respondendo sobre muitos assuntos, principalmente ligados ao atendimento fraterno. E a pergunta vem de Kibson, do bairro dos Estados. Obrigado, Kibson, por participar do nosso programa. E ele pergunta o seguinte, a pergunta, diante do atendimento fraterno, é orientado desenvolver a mediunidade. E a pergunta é essa: isso é correto? Bom dia, Kibson. Veja bem, o atendimento fraterno, ele é feito por pessoas qualificadas que orientam corretamente a qualquer pessoa que chega à casa espírita. Com respeito à mediunidade, nós não orientamos o desenvolvimento da mediunidade à pessoa de imediato quando ela chega, porque nós precisamos averiguar profundamente quais são os problemas que a pessoa apresenta. Mas das vezes são conflitos emocionais e que são confundidos com a mediunidade. Portanto, é preciso um certo tempo na casa espírita, participando do atendimento espiritual, para se chegar a esta conclusão. A mediunidade é uma faculdade comum a todos os homens. Acontece que em algumas pessoas ela é mais pronunciada. E, portanto, o atendimento fraterno não está apto a definir que alguém tem uma mediunidade acentuada. Ele apenas indica o atendimento espiritual para que a pessoa inicie um processo de atendimento até que seja definido com o tempo o problema real que a pessoa tem e ela mesma possa, junto com a equipe, definir o que melhor seria para ela dentro da casa espírita. Uhum. Então, Kibson, a sua resposta, a resposta à sua pergunta, né, se é correto orientar desenvolvimento de unidade. A Rebeca respondeu muito, muito bem, né, muito dentro da realmente da ótica espírita. E nós queremos dizer para você, ouvinte, que infelizmente tem pessoas. Eu acho que a Rebeca concorda. Tem pessoas que, por falta de informação, procura qualquer canto, né? Vamos colocar entre aspas, né? Vai num canto e a pessoa procura aquele canto. E naquele canto existe uma pessoa que atende e esse atendente ou essa atendente se aproveita da fragilidade da pessoa naquele momento, não é? E passa a explorar essa pessoa. E então a pessoa confunde esse atendimento ao atendimento espírita. Não é verdade, Rebeca? Isso acontece, né? Às vezes acontece pessoas que não estão qualificadas para fazer o atendimento e direcionam a informação errônea ao atendido. E esse atendimento, às vezes, nós agradecemos ao Marco Moura, né, que já está aqui nos prestigiou até agora, né, e nos deixa mais substituído aqui o Zé Fernando na técnica, né? Obrigado, Marco Moura, e até a próxima semana, né? Eu sou o professor do Marco Moura, é o Zé Fernando, né? Obrigado ao Zé Fernandes aí por assumir na técnica, né? E nós estamos juntos, até a próxima semana. Então eu estava dizendo a você que essas pessoas procuram realmente pessoas que não estão qualificadas e às vezes se torna até presa, né, na mão dessas pessoas desavisadas, não é, Rebeca? Isso realmente é preciso você ter realmente, estar bem informado, procurar o local correto, né, e as pessoas corretas para esse trabalho. Mas tem mais pergunta, viu, Rebeca, aqui para você. E nós essa pergunta vem de Irene, lá do bairro Valentina. Ela pergunta o seguinte, porque ela fez visitou uma casa espírita, foi atendida, né? E passaram ela disse que é uma casa espírita, né, que foi atendida. Passaram um bocado de chá, um chá para tomar, passaram um chá, chá e era tomar uns certos banhos para ficar bem da sua, né, dos males que ela carregava, as suas perturbações. Então eu pergunto, isso é correto, Rebeca? Existe isso mesmo da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, esse tipo de atendimento? Não, a ciência espírita, ela tem o cuidado de qualificar as pessoas para fazer o atendimento, porque nós não trabalhamos com nenhuma atividade que implica no corpo físico. O nosso trabalho é de cirurgia moral, espiritual. Portanto, toda a recomendação que nós fazemos às pessoas é o Evangelho no Lar, que é uma atividade deste departamento. É a oração permanente, a harmonização, a meditação em Jesus. todo um trabalho ligado ao Evangelho. Nunca recomendamos. O lugar que a pessoa procurou, que fez essas recomendações, se ele se diz espírita, ele está enganado. Ele precisa, inclusive, se orientar, né? Porque o espiritismo não trabalha nem com ritos, nem com amuletos, nem com banhos, nem com flores, nem com velas, nada disso. O espiritismo é uma ciência e uma religião. E, portanto, ele trabalha especificamente com o objeto denominado espírito. Muito bem. Então você, ouvinte, está aí tirando suas dúvidas, né? A Irene do bairro Valentina, que realmente é bem explicada pela Rebeca, e que a gente tem que saber, estar bem informado para não, né, não tomar um caminho errado, um caminho indesejável, né? E também nós temos uma pergunta aqui do Alberto do bairro de Tambaú, tá? Está ligado? Obrigado, Alberto, por estar sintonizado. Ele pergunta o seguinte: ele chama, né, que sente as coisas. Olha, eu sinto as coisas desde criança, mas por estar ligado à família a uma outra religião, que ele denominou, né, evangélica, né, ele disse que as pessoas desde criança ele sofre muito porque ninguém aceita essas coisas que ele sente e vê. Ele diz que vê pessoas passando de um quarto para outro, da sala para o quarto, enfim, ele passa por isso e as pessoas não acreditam. Diz que os seus familiares dizem que isso é coisa do demônio, coisa de que ele precisa botar o joelho no chão e orar e afastar esses demônios. E ele vive aflito porque ele não quer constranger a família. Foi criado num ambiente saudável e tal, mas ele sofre muito e pergunta. O que ele deve fazer para se ver livre dessa aflição? Veja bem, querido, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. E quando essa faculdade ela é mais aguçada, como é a sua, que você tem evidência, você tem a sensibilidade mais apurada e percebe o mundo espiritual melhor do que outras pessoas. Então, nós não podemos tirar de você essa faculdade, ela é sua. Cabe a você decidir o que fazer com ela. Nós da doutrina espírita temos inclusive cursos de 2 anos estudando cientificamente a mediunidade. O que eu posso recomendar a você é procurar uma casa espírita e fazer um curso para conhecer essa faculdade que você tem, independente da religião que você pratica. Agora, se você tem problemas com a família, nós não podemos resolver o problema com a sua família, mas podemos dizer a você que o nosso trabalho é sobre a mediunidade, ele é um trabalho de cunho específico e científico, e não tem nenhuma outra denominação religiosa que faça esse trabalho com a mediunidade como nós fazemos. Veja bem, a mediunidade ela é generalizada, porque você vai encontrar pessoas em várias denominações religiosas com problemas de sensibilidades aguçadas, vendo espíritos, sentindo, percebendo, sonhando. Tem várias maneiras de comunicação com o mundo espiritual e as pessoas sentem. Você vê o exemplo, nós tínhamos Joana d'Arc, que via e ouvia, e se foi condenada à fogueira, depois foi canonizada. Porque era uma sensibilidade que ela tinha. Ninguém pode tirar essa sensibilidade do ser humano. Agora, o que nós recomendamos é que você conheça essa sensibilidade através de um curso específico sobre essa faculdade. É uma faculdade do ser humano. Cabe a você decidir. E junto à sua família, nós não podemos fazer nada. Rogamos a Jesus que você se entenda com todos eles e explique que você tem uma faculdade diferenciada e que precisaria conhecer melhor essa faculdade. Nós estamos abertos a qualquer segmento religioso que queira conhecer. Tem um curso de 2 anos que é ministrado na Federação Espírita com pessoas qualificadas que têm um conhecimento profundo dessa área. Fica a seu dispor. Que Jesus lhe abençoe. É isso aí, Alberto, a resposta à sua pergunta. Nós continuamos aqui à disposição, o ouvinte continue a ligar, que daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio, né, do livro e do CD do Canto e Luz, e do livro do Merlânio Maia, Poesia que Canto e Conto, ok? A Rádio Sanhauá está apresentando Programa Nas Ondas do Consolador. Notícias. Domingo passado, a Federação Espírita Paraibana promoveu em seu auditório o lançamento do projeto Nas Ondas do Consolador, de autoria do Jair Culano. Em demonstração de total apoio, o presidente da Federação Espírita Paraibana, Dr. José Raimundo, cedeu espaço na sua palestra para que o autor apresentasse ao público as minúcias do projeto. Na ocasião, diversas pessoas adquiriram o Vale Livro, garantindo assim o seu exemplar da tão esperada obra literária, e outras se engajaram na sua divulgação. Atenção, senhores dirigentes das Casas Espíritas da Grande João Pessoa. O Departamento Educativo Cultural da Federação Espírita Paraibana convida todas as instituições que já mantêm, bem como as que desejam instalar grupos de estudos sistematizados, a participar de mais um curso de formação de monitores, a ser realizado nos dias, no dia 20, 16 e 23, dia 30 de agosto. Repito, nos dias 16, 23 e 30 de agosto na Federação Espírita Paraibana. Os interessados devem entrar em contato com Isla Nascimento pelo fone 99836705, repito, 99836705, ou pelo e-mail islan@uol.com.br, repetindo, islan@uol.com.br. Anote aí, primeiro Amor Exigente Fest, dia 7 de junho, às 19 horas, no auditório da Federação Espírita, ali na Avenida Bento da Gama, 555, na torre, show beneficente com Grupo Cante Luz, Wallace e Neifa, e Grupo Acorde. O ingresso, R$3. Não perca! Composto caseiro multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura, era só o que faltava. Clipes, papelaria e presentes no Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias, xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clipes oferece. Clipes, papelaria e presentes, Avenida Juarez Távora, 522, Torre. Clipes, papelaria e presente, no Shopping Máximo. Hércules Empréstimos Consignados. Quer reformar sua casa, viajar, trocar de carro e estar sem dinheiro? Isto não é problema. A Hércules resolve. Ligue 3042 1367 e receba a nossa visita. Hércules Empréstimos Consignados. Sim. Agora em João Pessoa, a última palavra em translados, viagens e turismo. Estamos falando de Uzi Rent-a-Car, aluguel de carros novos e confortáveis com rapidez e facilidade. Plantão 24 horas. Ligue 3225-8134 e 8859-9037. Uzi Rent-a-Car, conforto e segurança ao seu dispor. Hércules Lavagem Domiciliar. Lave em sua própria residência o seu estofado, tapete, colchão, carpete e bancos de automóveis. Dê vida longa ao seu estofado. Hércules Lavagem Domiciliar. Ligue 3042-1367. Rádio Sanhauá, a serviço do povo. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Entrevista. Estamos de volta aqui com a Rebeca Arruda, participando nesse pinga-fogo aqui. São muitas perguntas, muita gente interessada. Acredito que ela tirou muitas dúvidas. E nós temos aqui uma pergunta de Rejane Freitas, do Valentina. Obrigadíssimo a você, Rejane Freitas, por ter ligado para o nosso programa, por participar e por estar ligada sempre, né? A Rejane Freitas parabeniza a linda mensagem das mães e faz uma pergunta para a Rebeca. Qual a visão da doutrina espírita para tanto sofrimento na Terra, nessa transição que estamos passando no mundo terreno? Rebeca. Agradeço pela pergunta, Rejane Freitas. E queria dizer, antes de dar a resposta, eu queria falar de uma atividade que nós temos no nosso departamento, denominado Amor Exigente. Essa atividade, ela tem como finalidade trabalhar não só a dependência instalada, mas a prevenção à dependência química. É um trabalho conjunto com filhos e familiares. Ele é um trabalho de extensão desse departamento, mas que no próximo programa, a coordenadora desse trabalho, Fernanda Mello, é a pessoa mais qualificada para falar sobre ele. Ela virá conversar sobre esse trabalho que é realizado na federação. É o grupo denominado Amor Exigente. Pois bem, o que Rejane quer saber é que nesse mundo tão atritado que nós estamos, qual é a visão da doutrina espírita? Nós já sabemos que a falta de evolução moral é algo já assim claro para todo mundo. Nós evoluímos muito intelectualmente, mas a nossa falha é o atraso moral. E o atraso moral define como as nossas ações. Nós agimos de acordo com a nossa maneira de pensar. Nós não temos uma direção, uma objetivação nas nossas ações. Ora, nós agimos por amor, ora, agimos por ódio. É assim o perfil da humanidade. Então, enquanto nós não conseguirmos estabelecer na nossa sociedade uma educação que trabalhe os caracteres morais da mesma forma que trabalha os caracteres da inteligência, nós não teremos um comportamento ético definido para todos os seres. Então, nós continuamos agindo erradamente. Nosso agir é dúbio. Você encontra os grandes males na humanidade exatamente vindo do nosso comportamento egoísta. Nós agimos por inveja, agimos por ambição, agimos por desrespeito. E isso é o atraso moral da humanidade. Nós pagamos um preço altíssimo por este atraso. Antigamente, ainda nós tínhamos nas escolas uma educação moral e cívica que ainda ajudava profundamente a formação dos alunos. Hoje, nós não temos nenhuma educação moral. O distúrbio que se vê hoje nas escolas, o desrespeito estabelecido em alunos com relação a professores, é algo que nós ficamos estarrecidos. Exatamente porque falta uma educação moral. Nós somos mendigos nesta área. Desenvolvemos o intelecto, mas o nosso vício foi não desenvolver a moralidade. Então a balança está errada. Estamos com um lado, penso. O ser humano precisa desenvolver o lado do sentimento, que é o lado da moralidade. E precisamos entender a diferença entre ser civilizado e ser moralizado. Porque nós contamos com civilização, que é uma forma que faz com que a gente aprenda a respeitar, às vezes até por imposição de multas. Nós passamos a usar, vamos dizer, o cinto de segurança nos carros, porque cabia uma multa se não usássemos. Ficamos civilizados, mas não usamos porque tínhamos amor à vida. Então, veja bem, o processo de civilização na humanidade cresceu, mas não de moralidade. Moralidade é uma qualificação íntima que o ser humano está a desejar. Nós precisamos qualificar as nossas intenções, os nossos pensamentos, para que as nossas ações sejam, de fato, ações contínuas destinadas ao bem. E isso falta na humanidade. É causa e efeito de nós mesmos, do nosso atraso. É isso aí. Você pode continuar fazendo as suas perguntas. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. São 12 horas e 24 minutos e nós estamos caminhando para o final. Vamos, quem ligar até agora, né, realmente participa do sorteio. Agora nós vamos encerrar as ligações para sorteio. Agora, para perguntas, pode continuar fazendo. Agora, para sorteio, temos que parar, porque tem muita gente aí participando do sorteio e não vai dar mais para colocar mais gente, né? E nós voltamos daqui a pouco com a Rebeca, que tem outra pergunta aqui muito interessante. Vamos para o momento da arte. Primeiramente, aí o Fernandes na técnica. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. A Hora da Arte. Na Hora da Arte dessa semana, nós vamos indicar o livro da semana. O livro da semana, qual é o livro que nós vamos indicar? Lógico que é o livro da Rebeca Arruda, O Amor é uma Lei. É isso aí. Ela está aqui conosco nessa entrevista e o seu livro, O Amor é uma Lei, olha, é aquele sedativo que a gente toma assim, a nossa alma se apacenta e a gente começa a entender que realmente o que rege a nossa vida são as leis de Deus e entre elas a lei maior, que é a lei de amor. Então ela explica tudo direitinho porque o amor é uma lei. Então o livro que nós recomendamos para essa semana é O Amor é uma Lei, de Rebeca Arruda, que você pode adquirir na Federação Espírita Paraibana, ok? Está lá aberto hoje à tarde, você pode participar, tá? Então, no momento da arte, nós também temos o filme da semana. Qual é o filme que nós vamos indicar? Olha, futuramente, a Rebeca vai voltar aqui para falar, oportunamente, a Rebeca volta para falar sobre o seu livro, O Amor é uma Lei, ok? Mas nós vamos falar agora do filme da semana. Qual o filme que a gente está indicando para você, ouvinte? Olha, reúne tua família, faz aquela panelinha de pipoca, né, com guaraná, né, pega esse filme e vai assistir com a tua família. E você vai ver que será uma tarde maravilhosa. E você faça disso um hábito, que é um hábito saudável, que você vai aprender muito da vida e da doutrina espírita com esses filmes que nós estamos indicando. O filme indicado dessa semana intitula-se Minha Vida em Outra Vida. Este filme enfoca um caso verídico de lembrança espontânea de vida passada, onde a personagem principal é levada pelas evidências a um contato com a sua família da vida anterior. Então, essa é a nossa indicação nesse encontro com a arte para o livro, o filme da semana. Voltamos com a Rebeca Arruda nas perguntas finais, né, Rebeca? Porque o nosso tempo está se esgotando, hein? É, se você não fez pergunta até agora, você vai deixar para a próxima oportunidade, que ela vai voltar oportunamente para falar do seu livro, que aí nós vamos entrevistá-la sobre o livro, que é realmente O Amor é uma Lei. Então, ela já falou um pouco de Amor Exigente, né? Mas quem vai estar aqui é a pessoa mais adequada para falar com mais detalhe. E a pergunta é a seguinte, Rebeca. Roberto do Roger. Alô, Roberto, um abraço para você e obrigadíssimo por ter ligado, hein, pro nosso programa. E participe sempre. A pergunta é a seguinte: tem na Bíblia assim, escreve ele: aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Ele, Roberto, quer saber se o batismo se torna a Santa Ceia, como diz a Bíblia. Se toma a Santa Ceia, como se diz a Bíblia. Então, é uma pergunta que eu não estou muito bem entendendo, mas vamos navegar nas ondas do Consolador, né, e tentar esclarecer esse ponto aqui. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Pelo menos essa parte vamos tentar responder, né? Não é, porque a segunda parte não ficou bem clara, tá certo? Então, a você, Roberto: aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Rebeca, por favor. É Roberto, não? Roberto do Rocha. Roberto, bom dia para você, ou boa tarde. É um prazer. Boa tarde já. Roberto, o batismo, falando sinteticamente, é uma forma de você abraçar os ensinamentos crísticos. É uma forma de você se tornar um cristão. Essa é a forma como se vê o batismo diante da religião católica. Mas para isso era preciso crer. Veja bem, é preciso ter vários significados, porque uma criança recém-nascida, nós não podemos saber se ela crê. Então, nós temos que estudar isso com mais profundidade. Nós, na doutrina espírita, não temos um batismo com ritual. A nosso batismo seria, entre aspas, o conhecimento permanente do Evangelho de Jesus e a ação em sintonia com este conhecimento. Isto sim, seria você caminhar em direção ao Pai Criador, como ele disse. Só se vai ao Pai através do ensinamento dele. Então veja bem, o batismo tem vários significados, tanto na religião antes do Cristo como nas outras religiões. Teria que se fazer uma apologia muito grande a respeito do batismo para se chegar a uma definição do que você quer. Mas, na verdade, é preciso que a gente lembre disso. Eu não posso batizar uma criança recém-nascida porque ela não crê em nada ainda, se é o caso. E se se faz o batismo porque acha que é conveniente, tudo bem, nós respeitamos sem nenhum problema. Agora, nós, na doutrina espírita, entendemos que batizar seria comungar com os ensinamentos de Jesus permanentemente. Então, é um aprofundamento perene do Evangelho. É isso aí. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós temos pouco tempo, vamos fazer o sorteio. Mas antes, eu queria deixar para a Rebeca o nosso agradecimento. Muito obrigadíssimo mesmo por ter participado nesse nosso programa, ter sido tão útil, tão valiosa nessa manhã, tarde, né, que nós estamos já enveredando pela tarde, do Dia das Mães. E dizer a Rebeca que você não sabe como está sendo, como foi valiosa a sua participação no nosso programa, porque muita gente tinha muita dúvida e muita coisa boa da doutrina espírita foi esclarecida ao nosso público. Rebeca, para você, com você a palavra para suas considerações finais. Obrigado, Jair. Eu que agradeço estar aqui com essa oportunidade de trabalharmos juntos, unidos ao Cristo. Eu queria dizer que a última pergunta que me foi feita antes do batismo, que foi a respeito do atraso moral da humanidade e por isso tanto sofrimento, a doutrina espírita, sob a orientação dos espíritos, tem implantado na federação um trabalho de educação dos sentimentos, porque para desenvolver a lei de amor é preciso que a gente conheça o sentimento, o que é o sentimento, como trabalhar com ele, como desenvolver esta lei em nós. Veja bem, é um curso que é implantado para qualquer pessoa que nos procure, para entender melhor como a gente pode desenvolver esses sentimentos, quais são os sentimentos correlatos que vão chegar a poder dar o potencial de uma lei, como a lei de amor. Então eu quero agradecer mais uma vez a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar aqui e abençoar a todos aqui presentes, Jair, Ilan, Lívia, todos eles que estão aqui reunidos, e ao Mestre Jesus pela oportunidade de poder estar sempre trabalhando na sua seara. Que o Pai da Vida abençoe a todas as mães e a todos nós, hoje e sempre. Amém. Nós queremos também agradecer ao Fernandes, né, que está aqui na técnica, agradecer ao Marco Moura, que já se foi, mas que também inicia sempre o nosso trabalho aqui, está conosco na técnica. Olívia, a você, Olívia, nosso agradecimento, e queremos deixar a palavra aqui com a Olívia para que ela também use esses minutinhos finais para suas considerações e dizer o que ela está sentindo, já participando ativamente desde a inauguração do nosso programa na Rádio Sanhauá, desse projeto que realmente está sendo para nós muito gratificante. Estou muito feliz. O Jair Herculano, estudei com ele e conheço muito bem o trabalho dele. É uma pessoa fantástica, um profissional legal. E aproveitando assim o ensejo, hoje o Dia das Mães, eu mando meu abraço apertado, carismático, extensivo às mães também desencarnadas. Que Jesus as ponha no bom lugar, com muita luz, que o seu descanso seja eterno. E as mães aqui da terra, meu abraço especialmente à minha mãezinha, que está com 80 anos, é uma pessoa muito sofredora, vive em cadeira de rodas há 10. Para você, mamãe, você não está me ouvindo, mas acredito que o pensamento está pertinho de mim, como o meu está perto do seu. Parabéns, mamãe. Parabéns também. Mando um abraço para a esposa do Dr. Islam, que teve filho recentemente, a Carmen. O meu carinho especial por você e pela Vicenza, Maria. Isso aí, né, Dr. Islam? Então, só isso. Minhas considerações finais são isso. Desejando muita paz no nosso programa, né? Cada dia Jesus abençoe nosso programa com ascensão e com competência. Desculpe, a gente fica emocionada quando se fala de coisas boas. Uma boa tarde e até o próximo domingo, se Deus quiser. É isso aí. Foi a Olívia Ferraz que está conosco, né? Já desde o primeiro programa, e continuará nessa equipe para nós levarmos até você, ouvinte, essas ondas do Consolador. A nossa palavra também para as despedidas, né? O nosso amigo, colaborador e também fortalece a nossa equipe, o Islã Nascimento. Bom, Jair, todos os ouvintes, gostaríamos de agradecer a participação de todos aqui. Tivemos uma participação significativa das pessoas através do nosso e-mail, que no próximo domingo estaremos para dar continuidade a esse trabalho de luz. E como estamos no Dia das Mães, e como todo dia é dia de mãe, de qualquer forma, agradecemos as nossas mães, as nossas mães que nos geraram, e que elas possam, com seu grande amor, irradiar e preencher a terra com o que nós precisamos tanto, que é esse amor, amor maternal, que é o amor mais próximo do amor divino. parabenizar a minha esposa, a Carmen, pela sua... Esse primeiro dia das mães, né? Primeiro, sempre. É o primeiro dia das mães. Sempre como, fica na lembrança. Na querida Vicença Maria, que está com um mêsinho e poucos dias. E assim deixamos nossa mensagem de paz e de amor. Um bom dia para todos. É isso aí. Nós queremos também, quem ligou foi Antônio de Santa Rita, tá, Antônio? Obrigadíssimo por você ter ligado e ter participado do nosso programa. E você pede para a gente informar o telefone da Federação Espírita. Então lá vai para você, tá ok? Anote aí, lápis, papel na mão, 3221-6878. Repetindo, 3221-6878. E o outro telefone é 3221-3590. Repetindo, 3221-3590. Olha, ouvinte, nós vamos fazer agora o sorteio, tá? A Rebeca Arruda está aqui ainda conosco, vai sortear primeiramente o livro do Merlânio Maia, Poesia que Canto e Conto. Ok? Quem será o Felizardo ou a Felizarda? Anilton do Valentina. Aê, Anilton do Valentina! Que maravilha! Anilton, ele gosta muito de poesia, né? Então, Anilton, você foi premiado com o livro Poesia que Canto e Conto, de Merlânio Maia, tá? Você deverá apanhar esse livro aqui conosco no próximo domingo, aqui em nosso programa, ok? E agora vamos sortear o disco, né, do CD do Canto e Luz. Josefa de Bahia? Do SESI? Uhum. Deve ser de Bahia, não? Josefa de Bahia, eu não podia... Olha, antes do sorteio, eu não podia deixar passar. Josefa de Bahia, tá, quer falar no ar? Quer falar no ar? Pergunte a ela. Josefa... Ah, é a M. É a M. Agora... Ok. Vai falar no ar? Josefa de Bahia. Né? Bom dia. Aliás, boa tarde, né? Boa tarde mesmo. Alô? Josefa de Bahia? É. Boa tarde mesmo. Que felicidade estar lhe ouvindo. Que felicidade estar lhe ouvindo no programa daqui da Sanhauá. Você que foi sempre a ouvinte número um nossa, lá da Rádio 104. Agora, eu não estou escutando essa rádio, não consegui. É porque você está sintonizando FM, sintonize AM, que você vai conseguir. Falei pra mim, okay? 1280. AM, Sanhauá. Isso, 1280. 1280. Olha, você não sabe como você me deixa feliz por estar participando do nosso programa, porque eu fiz questão de fazer uma homenagem a você no livro que eu estou lançando, né? Então, você nos honra com a sua audiência e você é um exemplo de apoio, de incentivo para o nosso trabalho, ok? Tá bem. A irmã Inácia tá ligada? Com certeza, a Inácia não deixa ligar. Para ela, o nosso Luzia abraço. Luzia ligou, não é? Hã? Luzia ligou? Luzia, Inácia, né? O nosso irmão é o Wellington, né? Que mandou para nós isso. Jesus, o Wellington mandou para nós. Consegui. Mandou para nós o disco para a gente sortear. O Wellington, nosso, muito obrigado. Obrigadíssimo também, viu, Wellington? Aham. Tá bem, um bom dia, uma boa tarde. Boa tarde pra você. Um abraço pra toda a família. Pra você também. Dia das Mães, dê um abraço aí na sua nora, na sua esposa. Obrigadíssimo. Tá bem? Pra você também, um feliz Dia das Mães e um bom final de semana, amém, né? Estaremos, queremos contar com você no próximo programa. Eu senti muita falta, viu, do seu programa aqui, da 104. É, não é? Eu também senti muita falta, gente. Eu senti muita falta também desse contato com você e dos ouvintes. Se Deus quiser. Muita paz pra você e até a próxima semana. Se Deus quiser. Deus te abençoe. Amém. Vamos agora ao sorteio do disco, né? Que vai para quem? Para quem, Rebeca? Vai para Maria Bethânia, participação web. Da participação da web, né? Aqui na net, webnet. Maria Bethânia, você nos honrou com a sua participação. E nós agradecemos a você, ouvinte. Nós estamos encerrando nosso programa. Agradecemos a todos. A Maria Bethânia pode pegar aqui o seu CD do nosso programa no próximo domingo, ok? Agradecemos a todos vocês, ouvintes, por terem participado, por terem sintonizado. E nós gostaríamos de dizer a você que esse programa pertence a você. Então, na próxima semana estaremos de volta. Que Jesus abençoe a todos, que cubra de bênção todas as mães encarnadas e desencarnadas. Que Jesus abençoe a todos nós. Estaremos de volta na próxima semana. Obrigado a todos e até a próxima. A Rádio Sanhauá apresentou o programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.